Minha vida é regida por alguém capaz de torná-la feliz ou infeliz. Esse alguém que a rege me torna capaz de viver uma vida sem fim. Este alguém é Jesus, este alguém é Jesus, que por nós lá na cruz expirou. Que profundo amor, que profundo amor, lá na cruz por mim manifestou. Com sua morte na cruz obtive perdão. Hoje vivo contente em saber que esse alguém eu verei, pois seus lábios ouvirei, vim de entrar no eterno lazer. Esse alguém é Jesus, esse alguém é Jesus, que por nós lá na cruz expirou. Que profundo amor, que profundo amor, lá na cruz por mim manifestou.